tarde à tardinha, quando é doce a natureza. Eu queria ser camponesa, esperar-te à tardinha, quando é doce a natureza. Cerca.